Alô, Salvador, Azul Alfa, Yankee Oscar, solicitando ingresso, parte principal, até a posição 01. Yankee Oscar, autorizado até o 01, agilizando. Ok, Alfa, Yankee Oscar, autorizado até a ponte 01. Autorizado até através do 62, reporte para prosseguir o 62 no voo. Autorizado até através do 62, reporte para prosseguir o 62 no voo. Gente, segue a aeronave da Azul agora ingressando no pátio. O táxi via pátio e Índia. No ponto de espera, chame novamente pronto o ajuste no 099. 6251. Então é a aeronave da Azul que está aqui na nossa direita, rebocada para aguardar? Afirma, aguarde só um instante para prosseguir. Afirma, que eu acho que na escuta? Ian, que eu acho que na escuta. Mantenha a posição e dê passagem ao avião para a esquerda. Ciente. Vou chegar na 251, tem condições de passar à frente da Azul? Afirmativo, 251. Então autorizado, chame no ponto de espera pronto. Então, ponto de espera pronto, 251. 075 às 29, 208, boa viagem. 208, obrigado, boa semana. Bom, que eu acho que após o avião está autorizado até o 01. Tirar 075, contato radar na decolagem, subiu para o nível de 360, saída São João. 0-0-7-5, Alô Salvador, Azul Alfa em Aquiosca, pedindo permissão prosseguir, posição 01 no pátio principal. Até o 01, autorizado. Ok, autorizado, até o ponto 01. O 6251, ponto espera no 0, pronto. Aí é manter, 6251. Aí é manter no 0, né, 6251. Azul, muito bom dia, avianca, ótimo, não vem aqui, vem. Prossiga. Solicitação, linha box da ponte 62 para a ponte 7. Autorizado, até o 7, reporte ao terra. Sim, vamos após o terra. 251, não alinhar, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 50 graus, no 0 mais. Alinhar, autorizado, decolagem no 0, o chinelo, vento no 50 graus. São Salvador, Golf, Uniforme, Whisky, solicitando autorização para ingresso para Tiona, posição 04. Autorizado, reporte ao termo. Ok, reportaria ao termo, Golf, Uniforme, Whisky autorizado. Com 1132-1208, boa viagem. 208, bom dia, Matheus. Controle Salvador, Ocean Air 6251, curva 1500, peça São Bono, bom dia. Bom dia, Ocean Air 6251, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, cede São Bono. Deslizado 360, cede São Bono, 6251, por possível livre. Tirar na 251, não autorizado, Luda. Exatamente. Salvador, bom dia. Alfa em Antiótica, informando o término de reboque. Posição 01. Tente, bom dia. 5, alternando 238. 2835, 238. Obrigado, boa semana. Solo Salvador Golf, informe o IST, aeronave parqueada na posição 04. Gente, bom dia. Obrigado, bom dia. Bianca, Oscar 90 XB, finalizando o retorno da ponte 7. Bom dia para todos. Gente, bom dia. Linha 251, chama Centro Recife, na frequência 12835, alterno 1238. São 2835, 2325, Oceanero 6251. Secundário 1238. 232, obrigado. Paulo Salvador, muito bom dia. Golf India Vitor chamando. Sim. Golf India Vitor, solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 21 para o pátio 1, posição 9. Chame para ingressar no principal. Afirmativa. Vamos antes de ingressar no principal. Muito obrigado. mesma reparação, com C1177 a bordo, 4320, altera galeão. Parte autorizado, parte 1 Índia, no ponto de espera, chama, chama em ponto. O ajuste no 0 na 9, no 9. Autorizado, em frente, parte 1 no Índia, chamará no ponto de espera, agora na 229. Sentinel 19, 11, ready to 4. Yes, sir, go ahead. Bicho, Sierra Alpha, Echo Zulu, Flight Level 360, Flight Echo Zulu 44, until Porto Seguro, then until November 857, and then S5. Departure from runway 10, after departure, right turn, 51 departure, docking, transition, squawk 5136, Salvador approach 120.80. Salvador, Uno 229, ponto de espera da Nova. Autorizado, Aliari, decolar pista no zero, vento no quarto zero grau, vamos mais. Autorizado, Aliari, decolar no zero, com Uno 229. Salvador, 1911, gate 11, for pushback start. Do pushback start, vamos por tech, Argentina 1911. Push button approved, we fall ready for that, can you 1911? Vai dar uma vida com os 48, chama controle 1, 2, 0, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 39, contato radar na decolagem, subiu para o nível de voo 3607, São Rono. 3607, São Rono, voo 1229. Autorizado, Ponte, vagão 1229, obrigado. Messina 1911, closing point, runway 10. Messina 1911, clear line up and take off, runway 10, wind 130 degrees, 010. Clear line up and take off, runway 10, Messina 1911. 1229, chamava Centro Recife, na frequência 1-28-35, ou 10-23-8. 1-28-35, 10-23-8. Argentina 1911, we have contact in the departure climate at level 360, via Sandro 1 departure. Sandro 1 departure, 360, Argentina 1911. Salvador, bom dia, é o Passaredo 2221. Passaredo 2221, bom dia, autorizado Barreiras, 160, decola da 10 com primeira curva esquerda, na saída Momo, transição VATAP. Whisky 42 é o primeiro evento intercepto, após conforme ordem. Transponde 5155 e controle em 120, decimal Whisky. Autorizado Barreira do 160, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Pela UIS 42, após conforme rota. 5155, transponder 1208, controle o Passaredo 2221, ciente da Fox Trot. Passaredo 2221, protegimento correto, pode pronto para o pushback do tunel. Reporta NASA, 2221. Control, Argentina 1911, we are taking the deviation left of road, is it well? Well, still deviation, come in, finish it. After the deviation, fly heading to Cebu. After deviation, could you repeat the position? Porto Seguro. Porto Seguro, Argentina 1911. After deviation. Did you go Argentina 1911? Did you run? Continue on 911, passing to level 170. Call assistance to 128.35, it's an 123.88. Call you 128.35, will you repeat the neighbor? The second is 123.8. Hello. Thank you. 9625, informação Foxtrot. Geléia 6225, acione identificação. Voe ponto para que você está chegando a bom. Informe no portal descida. Ajuste altímetro Salvador 901. Tente direto ponto, independente, tente de voo, Geléia 6225. Eu tô 3171, informação Botão 10, coordenação, São Paulo, Guarulhos. 3171, autorizado Guarulhos, envio 320, decola da 10 com primeira curva à direita, saída São Juan, Lenda Monte. Outros 10 é a primeira aerovia, pode estar bater conforme rota. Transponder 5157, controle 1120 de São Luís. 25, desse mantém 4 mil pés. Meu pé, ganhador 25. 1-0, toma 7. 5-1, 5-7, transponder 1-2-0, desse mão 8. 3-1-7-1. 3-1-7-1, no protegimento correto, é pode transpor para o chuveiro que está na venda. 5-4, obrigado. para o táxi, passarei 2221, com 36 no POB, autonomia de 5 horas, alterna Goiânia. Sim, havia Pátio 1, Índia, quando a gente pode chamar pronto, altimetro 1099. Confirma, eu sou o passageiro 221. Autorizado táxi via Pátio 1, no Índia, ponto de espera, chama pronto, altimetro 1099. Sente autorizado via Pátio, Índia, até o ponto de espera, chamará pronto, passageiro 221. Pronto, não espero, passaredo 2221. Passaredo 2221, autorizado em linha de colado, 1-0 vento, 1-4-0 grau, 0-8. Autorizado em linha de colado, 2221. 26, no 1, por gentileza, coordenar o 340 para a próxima. Ou não é a saída prevista? Série 2221, decolada 018, chama controle em 119, correção 120-8, bom voo. Vai chamar o controle em 1208-2221. Controle Salvador, passarelo 2221, bom dia. Passarelo 2221, no contato radar na colagem, submarino nível 160, via saída MOB. Passarelo 160, via MOB, passarelo 2221. Até a 2225, Jornal 6225, de informação à direita. 7, Jornal 6225, posso pilho desse manter a 2006, ajuste o altímetro 0,09, forma estabilizada, aliás, 7,6. Colônia 225, completo sinal, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. Oi, Salvador, bom dia, Xenia 6225, direto X-Ray. Xenia 6225, QNH109, autorizado pulo, pistola 0, vento 1140 graus, 089. Tem que ficar com a pistola 0, Xenia 62. Cinco, um, dois, meia, copia. Autorizado com o FIS, nível 340, decola 10 com primeira curva à direita na saída Arbor 1, transição elétrica. No peso 21 na primeira aerovia, após conforme rota. Transponda em 5174, controle 120.8. Autorizado com o FIS, 340, conforme a sua de voo, decolando com curva à direita na Arbor 1, elétrica. A gente está no peso 21. 5174 no transponder, 1208 ao controle, o ar. 5126, cotejamento correto, aposto controle, puxa bem aqui a sua nave. Possibilidade de voo destino para a saída do 2221? A saída do 2221 foi exatada, inicialmente aguarda a autorização do Centro Recife.